Márcia Almeida, com toque de amor. Aô, menino! Portal do Arrocha. Lá na rua os vizinhos estão comentando que você comigo tá aprontando. Todas as noites quando eu vou trabalhar, você coloca outro homem em meu lugar. Mas vai quebrar a cara, você fez tudo errado. Você não deu valor pra quem sempre estava do seu lado. Mas vai quebrar a cara, você não tem razão. Você fez-me brinquedo do meu pobre coração. Composição, Bel Compositor. Aô, menino, Márcio Almeida. Lá na rua os vizinhos estão comentando que você comigo tá aprontando. Todas as noites quando eu vou trabalhar, você coloca outro homem em meu lugar. Mas vai quebrar a cara, você fez tudo errado. Você não deu valor pra quem sempre estava do seu lado. Mas vai quebrar a cara, você não tem razão. Você fez-me brinquedo do meu pobre coração. Mas vai quebrar a...